Salve, salve, família! Tá na responsa, fala quem mandou que não chegou. E a constância, se não adiantou, já atrasou. Chapou, viajou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, só diretoria, só guerreiro. Só a cria, afirma, respeita o preço pago pela vida, está no crime. Cuidado pra não desandar no ponto de forma o time. É nossa quebrada, tem coisa boa, demorou. Se aplica a fusão na ação, atenção, esquadrão do Samuel, cabrão do Capulim, volta pro ar. Eu vou que vou, na consideração, mais um irmão. Representou, vai pro chão, sistema cão, jogue ligue a transformação. A vida é um jogo, esta disputa, eu vou vencer. Se chegou, tem que exercer, quero ver quem tem poder. Felipe é louco, tem pra todos, vai se perder no ABC. O lema no leme vai ser fome, o couro vai comer. Alta voltagem, vontade, coragem, simplicidade, humildade, só se tem com a verdade. Até rir a tremer, que o céu desabe, a luz se apague, a consciência instale, o som abale todas as cidades. Socorro, morro desabando, trânsito urbano, presidente já não tem noção dos danos. Mas tomou, favela tá aumentando, polícia tá matando, tá o melhor. Ouço falar de milhão, já não tô nessa. Tô daquele jeito, é nós que espanta, sobe o gás, pega o pilantra, assim que é, não é. Promessas, povo brasileiro que acredita na esperança, reza pela santa, com muita fé eu não tô nessa. Daquele jeito é nós que espanta, sobe o gás, pega o pilantra, sei que ainda não cê. Promessas, povo brasileiro que acredita na esperança, reza pela santa, com muita fé tá na responsa. Fala quem mandou que não chegou e a constância, se não adiantou já atrasou. Chapou, viajou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, sua diretoria, sou guerreiro, sou a cria, afirma, respeita o preço pago pela vida, está no crime. Cuidado pra não desandar no ponto de forma o time. É nós a quebrada que faz a ponte. É nóis, África Instituto, tá na responsa. Fala quem mandou que não chegou. Aquele jeito, sou pra vagabundo nenhum botar defeito. Vai, então, vai, só. Vejo a criança que dança, que brilha como a tinta, que pinta, grafita, atrai a multidão. É o elo pela verdade, como pela verdade dele. É de caráter, não desconverso, não só peco. Fala quebrada, maldade tem na levada. Pois quando a boca se cala, não falta disposição. Sou dedo guerreiro, vem de bombardeio. Instinto de maloqueiro, ligeiro na missão. Com os irmãos na fé, de cabeça em pé. Só cola quem é, igual é fé. A vida é pra quem quer, sem guaré, guaré. Da pele errada, sem perdão e não tem axé. Com os irmãos na fé, de cabeça em pé. Só cola quem é, igual é fé. A vida é pra quem quer, sem guaré, guaré. Da pele errada, sem perdão e não tem axé. Movimenta, busca, cria, modifica. O troco é a mira, da hora se aproxima. Na responsa da pegada não chegou, abandonou, vai se cobrar. Isso mesmo, é o momento. Tá na responsa, fala quem mandou que não chegou. E a constância, se não adiantou, já atrasou. Chapou, deixou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, sua diretoria. Sou guerreiro, só a cria, afirma. Respeita preço pago pela vida, está no crime. Cuidado pra não desandar no ponto de forma o time. É nóis a quebrada e depois a boa. A responsa, fala quem mandou que não chegou. E a constância, se não adiantou, já atrasou. Chapou, viajou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, sua diretoria. Sou guerreiro, só a cria, afirma. Respeita preço pago pela vida, está no crime.